Bora, Edson Hector. Dá exemplo aí, Hector. Vai não, vai não, vai não. Vê sim, vê sim, ó. Ela é do tipo que gosta muito de conversar, mas não fica de papapá. Mas te despindo, deitando na minha cama, prontamente conversando. Ela tira minha roupa. Essa menina mexe muito gostoso, dá pra ver. Beijo, amor. Ô novinha safada, simpática. Deixou, Emily, Emily Gabriela aí. Vai, rebola pro bar. Ô, Patigão. E descendo. Promove formaturas. Promove formaturas. Quis prender demais. Alô, Quirino. Bora, Quirino. Olha que hoje Jonas esticado cria. Vai, rebola pro pai, é maravilha. Alô, El. Alô, Heraldinho. Vai, bora, Heraldinho. Vai, vai na minha mar. Jonas Intense, Marcel. Ela é do tipo que gosta muito de conversar, mas não fica de papapá. Mas te despindo, deita na minha cama. Depois o quê? Ela mexe muito gostoso, dá pra ver que ela gosta do que faz. Novinha, safada, simpática. Deixou o Jonas com gosto de quero mais. Vai, rebola. Vai, vai. Descendo, e descendo, descendo. Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai. A mãe quis prender demais sua filha e virou um controle sem pilha. Hoje Jonas estica a pia. Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai. Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai. Bora lá, papai.